Saída 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento calmo. Decola da 1 no zero, no 222. Dia, para 4 mil pés, 1 no zero, no 7 centímetros, né, 47. Zona 755, dessa via para 2 mil pés, que negar no 097. ILS é que saída pistão no zero, autorizado, informe estabilizado. Informará estabilizado, desce via, com 975. Controle, bom dia, do Romeu, Oscar Maikian, quem é que é Sione, chame pronto para o táxi? Da Farida 2223, decolar 231, chame controle 1-20, decimal 80, tem um bom voo. 208, senhor, obrigado, um bom final de semana. Rio 5975, está no ponto de zero. Rio 5975, bom dia, alinha e mantém, cabeceirão no zero. Alinha e mantém, o 5975, está 1-0. Tratar da decolagem, suba via saída arbo 1 para nível de voo 180. Sobe via para 180, abor 1-2-2-2-3. Salvador do Monte, 498 na Azul. Acione identificação dessa via chegada BOMF para nível de voo 050. Via BOMF 050, obrigado, 981. Rio 5975, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Salvador 2223 da Passarela, efetuar pequena desvia à esquerda da rota aí por 20 milhas. Sim, informe a proa e por quantas milhas? Proa 220, senhorita, por 15 milhas. Sim, se informe ao término do desvio, passarela 2223. Informar, o 2223. E o 5975, decolado aos 35, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Tingo, complete aproximação, chame a torre frequência 118, decimal 95. 285, confirme para o voo no 755. Voo 755, frequência da torre 118, decimal 95. 95, graças. Controle Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo para nível 350. Via, saída Momo para o 350, Rio 5975. E Salvador, bom dia, voo 9755, estabilizado. Voo 1755, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 02 nós, informação, pistão no zero molhada. Ok, livre pouso, 1755. Entende, via bom que até o 060, viagem da volta. No 975, informa o tráfego, posição de 2 horas 22 milhas rumo sudoeste, com Airbus 321 cruzando o nível 090 para 4 mil pés. Apresenta o tráfego, Rio 5975. 4753, informa o tráfego, posição 10 horas 20 milhas rumo oeste, Boeing 722. Cruza 4 mil pés para nível 350. Azul 4234, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado alinhar e manter, 1-0, azul 4234. Voo 1755 no solo aos 38, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, zona 9. Informa o tráfego já superado, tráfego anteriormente mencionado, agora cruzando 5.500 pés. Tem outra coisa, a frotinha presente? Negativo, mantenha a saída, tem outros tráfegos na chegada bom. Senhora. 14753, tráfego superado, previamente mencionado, agora cruzando 7500 pés. Autorizado descida para 2000 pés, que negar no 097, e ele é sexy autorizado em forma estabilizada. Para 2003, 1017, meu tipo, autorizado ele é sexy, 1073. Pro 234, autorizado a decolagem pista 10, vento variável com 03 nós. Autorizado a decolagem com 2223, autorizado para de conquista. Autorizado conquista, 2223, obrigado, senhorita. Outro 981 dessa via para 3000 pés, que negar na 097. 3017 via o 2981. Charlie Bravo Alfa dessa via para 4000 pés, que negar na 097. Via para 4000 com 1017, Charlie Bravo Alfa. Azul 4234, decolado aos 42, chame controle 120, decima 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Outro 981, informe velocidade. 230, senhorita. Sim, Charlie Bravo Alfa, informe velocidade. 250. Tente iniciar redução para 230 mais, é o número 3 na aproximação. Confiado, reduzindo para 230, já da volta. Controle Salvador, azul 4234, bom dia. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via, saída Puca para nível de voo 350. Via subida Puca via Aracaju para o nível 350, azul 4234. Como é que é autorizado o táxi, reporte ponto de espera da Oscar. Ciente, chame a torre frequência 1918 decimal 95. 1895. Azul 4981, desça via para 2000 pés. ILSXC autorizado e informe estabilizado. Vai reportar estabilizado, 81. E 5975, chame Recife frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. ponto de espera da Alfa pronto. Tem gente mantém o ponto de espera, nossa, como é que é aqui? Mantém o ponto de espera. Tem 4753, tráfego avistado, autorizado com uso pistão no zero, vento variável com 03 nós. Autorizado com uso TAM 4753. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2783, próximo ponto de espera no zero. Azul 2783, bom dia, mantenha o ponto de espera. Manda aí. Mantenha a posição, Mike Bravo Uniforme. Charlie Bravo Alfa, inicie redução para 1809, vai seguir tráfego posição 11 horas, 8 milhas, Embraer 90, redução para aproximação. Obrigado, reduzindo para 1980, temos visual com o Embraer. Bravo Alfa, dessa via para 2000 pés. É para 2000 pés, reduzindo para 180. Passarela 2223, chame Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. A chamar Recife agora 260 1288, 2223. Senhorita, obrigado, bom final de semana. Igualmente. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, a linha e mantém, cabeceira 17. Aí, mantém, Yankee. OTAN 4753 no solo, aos 47, libere direito, chame solo 121 na décima 9. Libera a próxima direita, 219, né? Do 4981, complete a aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, senhorita, até a volta, obrigado. Charlie Bravo Alfa, autorizado final do procedimento ILS X-Rida, pistão 90, informe quando estabilizado. Para estabilizado, ILS, Bravo Alfa. Patrão, bom dia, Patrão, Mike Bravo Uniforme. Patrão, Mike Bravo Uniforme, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para nível de voo 160. 160, Coral no Bravo, o Patrão, Mike Bravo Uniforme. Que é 1-2-5-4-5 azul 4-2-3-4, obrigado. 4981, baixado, travado, tá visual com campo. Gente, o azul 4981, informação chuva leve sobre o campo. Estão no zero molhada. Aguarde autorização de pouso. Muito obrigado, senhor. Aguardando. O azul 4981 foi reportado pela aeronave que encontra-se na Alfa, um animal do tipo cachorro na lateral da pista. Está presente, inicie o procedimento de aproximação perdida e aguarde instruções. O azul 4981. Ciente, está subindo para 2000, vai dando, senhor. Está estabilizado no localizer, o Papão Verde Charlie da Volta, ainda visual com azul. Charlie Bravo Alfa, inicia espera na posição. Inicia espera em Simbra. A torre acaba de informar que tem um cachorro na pista. A aeronave que prosseguia para a aproximação acabou de arremeter. Para evitar a arremetida, inicia espera em Simbra e aguarde a autorização para prosseguir no ILS. Esperando em Simbra, Charlie Bravo Alfa. Valeu, Azul 4981. Azul 4981, mantenha o eixo de decolagem até 3 mil pés, reporte atingido. Ciente, então vai subir para 3 mil, mantendo o eixo, 81. Iniciando a espera em Simbra, podemos ficar a 1700. Ele para a volta tem... está em condições visuais, tem referência com solo? Acima aqui, completamente visual. Sim, está autorizado. Obrigado. Quatro, nove, oito, uno, reautorizado subida para 4000 pés, agora sob vetoração. Curve à esquerda, proa 360. 4000, esquerda 360, 981. Outro 981, o limite dessa proa é 9 milhas nessa proa e aguarde vetoração. Aguardando. 2783. A viatura já encontra-se na pista para a retirada do animal. Após a retirada, será autorizada a decolagem. Ok, está na sua escuta, 2743. Oscar Mike Yankee, autorizado a decolagem pista 17, com vento variável com 03 nós. Do 4981, tem condições de voar na proa da posição pelo? Está presente pelo. Gente, fui na proa da posição pelo, em pelo inicia espera, mantendo 4000 pés, o ajuste é na 097. Gente, boa, pelo, mantendo 4000. Oi, tudo. Afirme, decolado aos 5-3, prossegue corredor Axé, 1000 pés, controle 1208, bom voo, Oscar Mike Yankee. 208, controle, cordial bom dia, Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés, autorizado de voar direto plataforma, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Reportar afastado 20 milhas de Salvador, travando com plano direto de Maraty, Yankee. Sente. November Victor, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Vocês já tiraram o cachorro da pista? Acabaram de avistar, tá na Taxi Fox próximo à pista ali, estão fazendo o procedimento de retirada. Controle, tem informação aí do cachorro na pista? Ainda tem estimado Calibraval. Foi o azul, obrigado, senhorita. Sim. DF-783 autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantendo no zero, DF-783. Charlie, Bravo, Alfa, a pista já está praticável, tem condições de abandonar a série para seguir na aproximação de volta, pista no zero? Afirmativo, podemos partir da presente para seguir. Tente estar autorizado em forma contestabilizada. Bom. Azul 4981, abandone espera na posição pelo sob vetoração, curva à direita, na proa 210, aguarde o último vetor para o localizador. Aguardando, mantendo 4000, senhorita. Tente mantenha 4000, curva agora à direita na proa 220. Fica 220, obrigado. Do 4981, autorizado descida para 2000 pés, quem negar o 0097. 2017, 81, obrigado. A volta já está na final com a pista. Assistente Charlie Bravo Alfa, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Torre 2895, Bravo Alfa. Bom dia, Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, aqui na Alda Nogada. Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10, o ajuste 10 no 7. Bravo Alfa, aguardando autorização para pouso. Decolado aos 01, no chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208. Azul 4981, para interceptar o curso localizador por via esquerda para o 150, informe estabilizado. Esquerda 150, reportará 81, obrigado. Pode descer 1700, senhor? Sim. Azul 4981, condições de completar aproximação visual e confirme se tem referências com o solo. Confirmo, tem referências, sem condições. Tente autorizado no 1700, bem. 1700, muito obrigado. Controle azul 273. Azul 2783, com contato radar na decolagem, suba via, sai da Arbo 1 para nível de voo 160. Arbo 1, 160, solicita, não cumpre a restrição na Arbo. Entendido que não cumpre a restrição inferior da saída Arbo 1, está autorizado subir sem restrições para nível de voo 160. Sem restrição, nível 160, azul 2783. Tente um atraso conhecido no setor, tem frequência livre ósica mais que antes. Azul 4981, complete a aproximação, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 895, obrigado. Salvador, novamente, 4981, baixado travado visual. Azul, 4981, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 81. Ali Bravo Alfa, no solo 04, chame o solo 29 decimal 9. No solo 29. 254 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Continue subida para nível de voo no 60, chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 01, 02, nós. 981, obrigado. disposição, Serra November Vita. November Vitor, livre da colagem da 17, vem até 260 graus, 03 nós. Fica atento, espera a turbulência do azul. Azul 4981, solo 07, chame o solo, 21 decimal 9. Vai chamando os 9, obrigado. Levito, decolado ao 07, chame o controle em 20 decimal 8. 1208, chame o Levito. Controle, o Papa Romeu, Sierra November Vitor, decolou, perfil arco. Papa Romeu, Sierra November Vitor. Será que o transponder está 5501 via saída Arbo 1? 5501, Arbo 1. Autorizada para o de conquista. Conquista 2783. Papa Romeu, Sierra November Vitor, autorizada para o de Alefa. Grande Alefa, November Vitor. Papa Romeu, Sierra November Vitor, agora acionado 5501, cruza 3300 pés na saída Arbo, autorizado elétrico. Vem tirar a telefone, meu Deus. Romeo Vitor, está questão de giro de 5 graus profundamente à esquerda da roda, está com vocês. Tente usar minha apoio à proa e por quantas milhas? Quantas milhas à proa 270? Tente. Controle ciente. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6312, informação Julieta. Oceania 6312, essa é a identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para nível de voo 050. Bom dia, identificou Bom Médio 1, nível 50, 6312. Azul 2783, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 23 decimal 8. Meu Serra November Vitor, chame Recife, frequência 12.0, alterno 28.8. 12.0, 28.8. Chame a 312, desça via para 2000 pés, QNH na 097, ILS, que saída pistão na 0, autorizado, informe estabilizado. Gente, 1017, descendo para 2000, via, na reportagem estabilizada, obrigado. Salvador, bom dia, 3304. 3304, aciona identificação dessa via, chegada bom para 4000 pés QNH 1008. 4000 via 1008. Estabilizado 6312. Chame 6312, chame a torre frequência 118 decimal 95. 1895, boa, obrigado. Salvador, Oxalá 6312. Boa, bom dia.